Já vi tantos de nós exilados, soldados perdendo seus sonhos, morrendo frustrados. Alguns querem o poder, outros podem nem querer, mas todos lutam pra sobreviver. Guerrilha, profetas, poetas, proletas, não percam seu foco de vista. A meta principal é não fracassar na busca. Calma, truta, muita luz também ofusca. Quanto custa nossa realização? Porque os nossos sempre vão pro campo de concentração. Eu vim pra ser nação e a nossa inserção só se dará através da revolução. Só pra quem é filho e filha da luta, está em busca da partilha. Guerrilha, sou alcateia na subida, sai da frente. A mente tá gelada, mas meu coração é quente. O povo nas ruas, um objetivo na mente. Preencha a lacuna, o mesmo motivo de sempre. Forca os que subestimam nossa capacidade pela liberdade, direito e dignidade. E a luta é pelo orgulho roubado, sorriso apagado, direito negado. Eu quero de volta o amor do meu povo que foi sequestrado. Custe o que custar, vim buscar e quem quer ofuscar. Nossa fé se ciscar, perde né, pois quem tá na guerrilha de pé. Pro que der e vier é o povo e fogo no pavio. Pros guetos do mundo, dos guetos do Brasil, guerrilha. Só pra quem é filho e filha da luta, está em busca da partilha. Guerrilha, sou alcateia na subida, sai da frente. A mente tá gelada, mas meu coração é quente. Nossa voz, nossa arma, nossa mente é nosso guia. Apaga o karma que o nosso povo vivia. Microfone em punho, o povo informado. Na mente o rascunho do objetivo alcançado. Desde então, decisão, volta pra casa vivão. Faz parte dessa missão, nada na vida é em vão. Convoco cada nação, cada irmã, cada irmão. Que cada soldado mocado saia do barraco com disposição. Nossa contribuição é válida, mais que terra árida. Muros grafitados pra mudar a cara pálida da nossa pátria amada sem pudor. Onde ser é ter, ter é ser, precisamos de amor. Só pra quem é filho e filha da luta, está em busca da partilha. Guerrilha, sou alcateia na subida, sai da frente. A mente tá gelada, mas meu coração é quente. Só pra quem é filho e filha da luta, está em busca da partilha. Guerrilha, sou alcateia na subida, sai da frente. A mente tá gelada, mas meu coração é quente. Quente como o coração de cada guerreiro, de cada guerreira. Viva a guerrilha cultural, viva a poesia urbana. Viva o sentimento, viva os homens de bem que existem na terra. Guerrilha, a rima nunca para.